这个上面是八区宝贝。我是来自外面的 wish， 我给你八区宝贝。3 intensidade 2. Alô, Salvador, Santa 3304, livrou. Santa 3304, Alfa Juliette, gate 07. Alfa Juliette 07, gate 04. Controle, confirme, está direto 100 para a Arbo, Michael Silvestre. Positivo, esse nível subiu, Michael Silvestre. Sim, escutei dessa restrição, Júri. Isso, estabilizado no localizador, Romeu e Romeu Golfo. Gente, Romeu e Romeu Golfo, torre 1 no 8, deixou 95, Raposo. Vamos na torre, obrigado, Romeu. Bom dia, Papai Romeu, Romeu Romeu Golf, estabilizou, é trem. Gente, triplo Romeu Golf, confirma intenções para o 17? Após o marcador, reporta o funcionamento e sigo para o 17 mesmo, 55. Gente, com 1015, reporta no estendo para modificar o triplo Romeu Golf. Bom, 15, vai com o estendo para o funcionamento, Romeu Golf. Até a identificação, desce a nível 050, chegada a bomba. 050, não tem redução de velocidade nas posições bom pequeno, senhor? Gente, eu acho que a Juliette está no ponto de espera da data, reporta pronto. Ah, escuta, prossiga. Serviço aberto errado aproximando posição Conde. Mantém o nível de voo no 90, chama Aracaju, frequência 20, decimal 3, bom voo. Controle Aracaju, bora, 1203, muito obrigado, Matheus. Aí que é acudito, confirmando o Manati. Convito para Manati, o número 10 aprovado, como dá uma 7, curva direita inicialmente corredor axé, controle Salvador 119, decimal 8, torre 98, decimal 95, e aciona 0270, Mike Acuvieta. Confirmando 0157, Mike Acuvieta. Livre, Voiduna da presente, vai ser o número 1, o 6319. Livre, Duna, número 1, 6319. Táxi, torre 98, pessoal 95, 095, ajuste, 1G. dia. Assim, a identificação, Rui Mário para interceptar a chegada Mário e reporte de ato. Eu sabia que era destino aqui, vou no Mário. Está livre até nível de voo 070. Nível 070, destino 070. Controle, comandante, bom dia, voo 960, com a tarde, desce para 1950. Voo 1960, desce a nível 050, chegada Mário. 50 na Mário, voo 1960. Direto com o plano norte, controle 119.8, torre 118.95, aciona 0137, torre de Bravo. Acho que a Juliette XR mantém o ponto superior na base. Já vê? Para decolagem, torno 1.8.95, tamanho de abraço. 1.0.95, ajuste, bom dia. Alinhar e manter, 1.7, Oscar, Juliette, que fez. Solo 57, libera agora na Patá, frequência nível estacional, muito bom dia. 320 autorizado, via tudo bom no 0 até Salvaté. Decola pistola 0 com primeira curva direita, saída da Elleda, Motiva, controle Salvador, 119.8, torre 18.95. Aciona 510233179. Autorizado para Guarulhos, 320, Santos, 1-0, até São Batalha, agora, aberto com curva direita, da Elena Mótima, chama 119-8, 119-95, transponder 5102, 3179. 3179, estou pronto para pushback finalmente. Já, pronto para pushback finalmente. Azul 2590, confirma a velocidade indicada? Vai manter 240 direito. Azul Matheus 2190 mais, número 3 na aproximação. É sim, eu desligo 2190. Quer correr, professor? Matango, Oscar, Juliette 7 do Rio, bom dia, mantendo as condições visuais, aí chama 013, reporte para da Barra. Reporte para da Barra, 1013, Oscar, Juliette 7 do Rio. Fuzil, 1014, Aziz. 1014, que foi? Pode prosseguir a descida, o 6319, né? É 6319, do separador 2010, aí chama 014, autorizada a chamar ILS, reporte estabilizado. 2014, ele é 73, autorizado, é forte estabilizado, meio 73 ou não? Os avançamentos contra risco nem remar, me chama decolagem, estamos de breve. Com 2196, pushback e acionamento. Autorizado, seu táxi, com 2196. Eu vou chamar o táxi com 2196. Falou, você é 63. Bom, 2 autorizados de lugar. 3, 2, 5, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 2, 9, 9. Copiado, mais foco do leste. O número 0, cancelado as restrições de altitude, deixa para 3.000 pés, aí chama 0 no 4. 3.014, deixa as restrições, vou no 1.60. Curva à direita, no corredor, achar inicialmente o 1.000 pés, até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1.19.8, corre 1.8.95, aciona o 0260, Alfa Tango Tango. Sim, está faltando o tango para acionamento e táxi, corre 1.8.95, ajuste 1.05, bom dia. Bom dia, está sim? Obrigada, chamada 319. Obrigado, 319. Salvador, bom dia, o azul 2780, nível 190. Azul 2780, bom dia, sendo identificação. Autorizado por FTAP, desce para o nível 050. Autorizado quando pronto para o 050 na proa de ITAP. O azul 2780. Bom, meu nome é 018, nada presente. Desce para 2000 pés, reporte. Autorizado a final de ETA, reporte no localizador. Autorizado, meu pés, 1-1-1-1-0. Meu Mike Eco Juliette, centro da solicitante foi estimado para Sul Brasília. Aqui no aeródromo uma centena com 10 nós, na troca do reportar no setor, com proa norte e a porta fora do solo também já grava. A 312, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, 95. Bom dia. Ok, esse é o táxi, o 6312. Fala com o 2196 para o táxi, 135 a bordo, 3 horas e 8 até no Galeão. Para 1909. 3.000 pés, desce e reduzindo para 190, azul 2594. Meu nome é 311, sem a torre, 1895. 1895, 6309, volte para o dia. Precisa de um cabeceiro 9-0 deslocado, evento uma centena 10 nós. Teve o posto 3 deslocado, 7-3-9. Sim, estamos em Bravo, prossegue com Pro Norte a Porto Vertical da Rotatória. Estamos em Bravo. Que instalação 6311, caso receba, ele corre para o Centro Norte, está interferido. Então chama na papá. Companhia contra o sinal ALL, mantenha cabeceira 1-0 deslocado. ALL, mantenha a deslocada 063, 1-0. Romeu Mike Eco do Leste, está no centro Recife, 1288 e ao termo 1260. Para 2000 saias, autorizada a sinal LS, reporte no localizador. 20 graus, 10 nós. Veja a colagem, também 63, quando vem. Voo 2196. 2196, ciente, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, confirmando a interdição na pista, 30 metros. Afirmo, cabeceira de local. Tem mais tempo lento. E bom dia, voo número 60, Machado Travada, foi escuta. Voo número 60, ciente de tráfego avistado. Está 1-0 livre, pouso autorizado na deslocada, vento uma centena 10 nós. Olha lá, 1-0. Gente, é, o nome 1-0, caso receba o tráfego alinhado na cabeceira 1-7, auxiliar. Não interfere, ok? Já acionado. Olha lá, 1-0. Sou linha 302 da Rússia Neto, colada 08, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Bom dia, Sanamia 312. Sanamia 312, bom dia, contato Radar, siga para o número 350, saiu da Cuca. Cuca 3.0, 6312. Seu localizador, o azul 2590, visual. Azul 2590, contato sinal Sena Torre, 1895. 1895, viu? Azul 2780, deixa para 2000, da lista na 014, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Autorizado o sinal ILS, reporta estabilizado, azul 2780. Batango, acho que é o LED 7, como se fosse intimado para pouso. Acho que é o LED 7. O tanque está pronto? Certa, esteira de ambulância no 37 da Gol, posura 10, está autorizado a decolagem 1-7, uma centena 10 nós, alto, tanque. solo, 1-0, direita, Foxtrot 2-1-1. Direita, Fox 2-1-1, garoto 2-1-1. Tony Jabral, Torre. Berkham 238, copy. Solo, Salvador Gomes, que é bom, 1-1-1-1, que é bom. 25, 9, 0, cabeceira 9, 0, deslocada, pista 9, 0 livre, pouso autorizado, vento 1, 3, 0 graus, 10 nós. Dia Alfa, Montanha da Juliette. Alfa, Montanha da Juliette, boa, 9-6. Rio 9-8-1-1, cópia. Escuta, Cacilda. Rio 9-8-1-1 para Fortaleza, nível 3, 1-0, autorizado, vento 1-9, Bangu, direto a Buco, direto Frote. Direto Fortaleza. Decolete Sona 0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119.8, torre 98.95, aciona 5103, Rio 98.11. Utilizado para Fortaleza, 3-1-0, autorizado em Rio, seguida Momo, Frote, Rio 19. 10-19.8, transporte 5103. Correto, para o estacionamento, Rio 98-1-1. Para o acionamento, o Sub-Tex, Rio 98-1-1. Autorizado, Sub-Tex, 98-1-1. 3859, pronto, cópia? 3859, para Curitiba, autorizado nível de voo 360, via Upazulu 2-1. UTIGIR, Upazulu 1-5, Modol, após conforme rota, decolada 1-0, com primeira curva direita, na saída Arbor, transição Elefa, controle Salvador 1-1-9-8, torre 1-8-9-5, aciona 5-1-3-7, TAM 3-8-5-9. 3-0, Curitiba. Pedro 2-1, Tigir, Pedro 5, Modol, Pedro 30, Autoconforme. 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 19-8 é o controle, 18-9-2, 1-3-7, transforma, 3-2-5-9, posição 04. TAM 3-8-5-9, chame para pushback seguramente. Tão rápido. Nono 60, ingressa via Juliette, 208. Juliette para o 08, boa, nono 60. Para pushback, fundamento, TAM 3179, 09. TAM 3179, fazendo que de forma, vai guardar parqueamento de aeronave da Gol no gate 8 e após a iniciação do pushback, chame táxi. American 238 to Miami, clear flight level 260 via Upper Zulu 20 to Teresina, Upper Zulu 27, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn to Momo, departure, and leaning transition. Shoulder departure 119.8, tower 118.95, score 5150, American 238. Okay, ma'am, we're clear to Miami, Alpha Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Alpha Zulu 7, level 360, and then as filed off runway 10, left turn for the Momo departure, Neiman transition. Departure is 119.8, 118.95, and 5150 on the clock. American 238, correct, but that might help push back and start. Yes, ma'am. Oh, Azul 2590, tá na pista, deputado. Afirmativo 2590, ingresse pátio 3, sua posição é 4 Lima, atento a Boeing 727 da Rio, lá, agora no acionamento posterior push. Gente, 2590, 4 Lima. Rio 981, na escuta? Na escuta, sim. Gente, aguarde pro pushback a TR da trip agora, confirmando o azul, ingressando no fast 3. Aguarde, coordenando com a equipe de sol para guardar a passagem do tráfego. Ativo, aguardando. Canal 6312, canal 3 Recife, 12545 já o termo 12685. 2545, até o 2685, obrigado, 6312. Controle, bom dia, voo 2196, Nicolau da El. Voo 2196, bom dia, contato radar, se para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, voo 2196, obrigado. Azul 2780, complexo final de Sena Torre, 11895. 11895 agora, muito grato, até a decolagem. 9811, livre, atividade. Pista 10, aguardando liberação. 2780, avistado de tráfego do ajuste 1015, cabeceira 10, deslocado, foi autorizado uma centena 10 nós. Cabeceira deslocada, 1015, uma centena com 10, 7. Alisa Bravo, qual é o tempo estimado de sobrevoo? Com frequência ligada presente para Alisa Bravo. Então, quando está sendo estimado para pouso? Uno 3, uno 3 e 0, cara. Táxi Rio 9811, 4POD, 3 horas de autonomia, está alternando Natal. 9811, táxi via Pátio 1, no... confirmando, aguarde para início do táxi. E para serviços de informação e alerta, estamos sempre registro 1288 e ao término 1260. São Salvador, Azul 2780, livrou na Cisco. Azul 2780, táxi via Alfa, Kilo, aguarde para o ingresso no Pátio 3. Alfa, Kilo, vai aguardar para o Pátio 3, Azul 2780. Pronto para o táxi do TAM 3179, com 152 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando o DLA1. Bravo, Vitor Tão, aguarde 4 minutos. O TAM 3179, táxi livre até através do gate 06. Então, para meu 06, até 3179. Queen, passo a Tex America 238. Start. It's hard to taxi. American to free. Okay, good. O Azul 2780, observando o Rio, autoriza ingressar? Afirmativo, Centro. O 2780 vai entrar pela Kilo, observando o Rio. Afirmativo, seu qual é a posição? 2783. Claro. Rotação 3259, CV 175, 4 horas e 15, Campinas. Tão Bandura, bom dia. Tão 3663, tem informação em acompanhamento 3400, Guarulhos, São Paulo. Aguarde o copo, Tão 3663, número 2. Vai. Copo, bom dia, Tão 3304, autorização Brasília. Número 3, para cópia, aguarde Tão 3304. Vai. Bravo, Vitor Tango, cópia. Bravo, Vitor Tango, GQE 160 autorizado, conforme rota, decola da 17, saída Arbor, curva direita, controle 199, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5110, bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, confirma que é o dentro? Bravo Vitor Tango, tem livre acionamento para o táxi que chama a torre no 8, decimal 95. Para o táxi, está 3259. 3259, confirma que é o via alternativa e autonomia. 175, 4 horas, Campinas. São 3859, táxi via Índia, ponto de carona 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 095, Mogi. 98 no táxi livre, Pátio 1 Índia, ponto de espera 10, torre no 8, decimal 95, ajuste no 095. Táxi livre, táxi livre, 98 no 1. São 3179, é o número 3, vai aguardar a passagem do 727 do Rio, e segue até ponto de espera 10, torre no 8, decimal 95, ajuste no 095. São 3179. Após a passagem da nave da Rio, prossegue o jato da 2. Olha a clearance, good morning, Azul 2714, Echo Information. Azul 2714, number 3, to copy, stand by. Roger, we have our spotter. São 3663, copy. Prossegue. São 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via peso 110 até Taubaté, após... Confirma, peso 110 até Taubaté, decolo da 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona 5153, São 3663. São 3663, autorizado para o São Paulo, nível 340, rota conforme de voo, posto Luno 0, até Taubaté. Decola Luno 0, curva direita, saída portuguesa, curva de Natael, Lida Fótima, o controle 119.8, a torre 118.35, transponder 5153. Casa Polar, deslocada, São 3859. São 3859. São 3304, cópia. Prossiga, 3304. São 3304, para Brasília, nível 340 autorizado, repeso 17, decola da 10, primeira curva direita, saída ao porto, transição elétrica. Controle Salvador, 119.8, torre 18, decimal 95. aciona 5157, também 3 a 4. 340, previsão 17, acordo 10 pela direita na árvore elétrica. Controle 198, torre 1895, 3357 no transponder, está 3304. Confirmando 5157, transponder, chame pronto para o estacionamento, está 3304. 5157, transponder, vamos lá. Azul 2714, ready to copy? Ready to copy, go ahead. Azul 2714 to Bahia is clear, flight level 200, according to your flight plan route. Departure runway 10, after takeoff, left turn to Momo, departure, and after Wapa. Salvo departure 119 at decimal 8, tower 118 at decimal 95, squawk 5162, Azul 2714. And fire to Bahia, flight level 2. Wapa, Lima Alpha Papa. Ok, 10, Momo departure, Wapa transition, Salvador departure 198, Tower 195, and call to 152, Azul 2714. Confirm Azul 2714, squawk 5162, Azul 2714. Ok, 5162. Passar de salto de metas tarde, eu vou te fazer um foco. Eu posso, eu quero. Falou, eu vou te fazer um foco. Agora, rapaz 2000 autorizado, agora é excelente. Ok, voz 2000, tirando lento, 3000, tá 3259. Holding short, holding point 1810, tower 118 decimal 95, QNH 1015, bom dia. O tráfego chamou, fala pra cópia. Eu estou seguindo a 757 da América. Fala livre até o 43. Juliette Bravo Delta, já temos autorização para a conquista, tá pronto, cópia? Juliette Bravo Delta para a vitória da conquista, autorizado em nível 100, direto Elefa, direto Por. Decola da 10 curva direita, agora Elefa. Controle 199, decimal 8, torre 98, decimal 95, aciona 5145, Juliette Bravo Delta. Correto, chame para o estacionamento 73, Juliette Bravo Delta. Falou, bom dia, Azul 2770, quem te dá essa, pelo já está 8 segundos. Azul 2770 para Porto Seguro, pronto, Cássio? Pronto. Azul 2770 para Porto Seguro, nível 160, autorizado. Decola na pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída Coral. Golf 677, Raira. Controle Salvador, 119, decimal 8, torre 18, decimal 95, aciona o 0275, azul 2770. Autorizado com o Vânia Salvador, nível 190, decola da 190, curva direita, saída Coral, golf 677 até Raira. O controle 198, torre 295 e o transponder 0275, ou 2770. Azul 2770, correto, chame pronto para a prospecção do metro. Semana Pusto, 2770. Solo Salvador, SAM 3663, pronto para o prospecção do metro. Daqui direto pro Momo. Autorizado direto código, o Rio mais 8 Momo. Direto pro copo. Contact SAM 3663. line up, and wait 1-8-1-0. Line up and wait 1-8-1-0. American 2-3, threshold 1-0 to speed. Solo, 3-1-19-8, boa. 19-8, boa, 3-1-7-9. Clear to take off 1-8-1-0, charge for space, wind 1-2-0 degrees, 0-8 knots. Okay, so the takeoff is quite a threshold, runway 1-0, Chama o localizador. Descendo para 2000, configurador, chama no localizador, voo 1-1-2-4. Alfa Tango Tango, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador, 100 milhões, 1201. Tem, está presente direto a Buco, Rio, 1-8-1-9, grato. 3-4-0-1-8, viu? Boa, 1-8-1-9, grato, perfeito. Todo o instalador, boa, para falar meu bravo, tentando, decolador no 7, sair da árvore. Fala meu bravo, tentando, bom dia, contato radar, se deixar o nível 960, sair da árvore. Eu vou fazer uma zero, decolagem da pistão no zero com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. O controle 1-1-9-8, aciona 5-1-6-5. Autorizado 340 Guarulhos, decola da 1-0 com curva à direita na da El, Leda, Motiva. Após a Pesulu 1-0 até Piraí, bate a Pesulu 4-4 até São Pagode. O transponder 5-1-6-5 e o controle 1-1-9-8, chame 3-1-1. Contato 6-3-1-1, chame para o portão 2. Chama lá. 584, que é o POV. 63663, táxi autorizado. Bate 1 em Índia, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá a torre 1895, ajuste 1-0, 1-4. Táxi da pistola 1-0, 1-0, 1-4, ajuste, contrato 1-3. Nove 8 e 1 para Recife, 12545 e ao CERN 12685. 12545, ao CERN 12685. Graças, uma boa. Taxi 3304, tem 1137, ao CERN Ribeirão, 3 horas e 15. 304, autorizado táxi, via Fátima em Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Manda lá 2-1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-4. 2-1-5, ponto espera via Índia, o Fátima Índia, 3-3-0-4, tem que ser ajuste 1-0. Vamos, voo 1184, com atleta de máxima na torre, 1-1-8-9-5. 1895, 1184. Entrada, vento 150 graus, 10 nós. Ainda quase parado, 3-3-3. 2 Salvador, voo 1184. Voo 184, tem o sexto do tráfego. Ainda 9 estados, 20.015, reposto de entre checada, aguardando 1-0 livre. Cabeceira deslocada. Cabeceira deslocada, aguardando autorização de posto, voo 1184. 1-0-1-4. Descatando, confirma para o ideal para o destino. 2 metros, ideal, grave contato. Tem sua autoridade direto do destino, como se fosse destinado para pouso. Cheque direto do destino. 03 atrás, estimado para pouso, grave contato. Filme 03. Filme 03 atrás, estimado para grave contato. Saddam, follow 8.3, follow pushback and Saddam, come right for that. Get back to 2714. Via sendo identificação, autorizada a chegada a Bosque, deixa para 4 mil pés, ajuste 1013. Salvador, Decolar 250, bom dia. Sem identificação, autorizado por essa etapa, desça para o nível 050. Somente mantenha chegada, voo no 621, número 2 na aproximação, quando mais próximo será autorizado. Controle, muito bom dia, está 3663, está ligando 2000 pés, se autorizado, já vou lá pro de Mótima. É 3663, bom dia, contato radar, siga para o nível 340, autorizado, direto Lima. Direto Lima, 340, está 3663. Bom dia, contato radar, siga para o nível 340, após 2000, autorizado, direto Alerta. Comercial 340, após 2000, direita, proa de Alerta, alta 3304. Canal 6250, voo direto Duna, vista para 2000 pés, a última 013, autorizada a sinal ILS 100 Light e reporte no localizador. Vai já descer 2000 pés, 63, autorizando procedimento, sem vai, 6250, formalizou o ligado. Azucho 714, line up and wait, runway 10, threshold places 380 meters. Roger, 148, bom dia, chama de identificação, autorizado chegada Mari, desço para o nível 050, redução de velocidade para 250 mais número 3 na aproximação. Mari, para o 050, retorno a 230, confirma. 250 mais. 250 mais. Leste Bravo Delta, bom dia, contato radar, siga para o nível 100, sai da água. Leste, sai da água, 100, vai presente, forma negativa, possibilidade de ultrapassar e cruzar a carta, pra Leste Bravo Delta. Leste, vai restrito a 3 mil pés, de Leste Bravo Delta. Leste, 3 mil pés na saída da água, Leste Bravo Delta. Barra meu bravo do Totango, chama Centro Recife, 1288 e Alterne, 1260. Alterne, Recife, 1288, 1260, bravo do Totango. No 4, decolagem 0, 130 graus, 099. Decolagem 3663, chama Centro Recife, 1251, já o termo, 13325. 251, 3325, muito bom dia, 3663. Quando lá chama a torre, 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 ou no 4.